meu lanche perto. Sente só. Menina, você bebeu demais. Menina, você bebeu demais. Menina, você bebeu. Você bebeu demais. Menina, você bebeu demais. Para de beber cachaça, que a sua desgraça pode estar aí. Você já está com seu nome na face. Quando você passa, todo mundo ri. Mas você só quer beber e beber até cair. Mas você só quer. Você amou, matou três garrafas bebendo no pico. Depois pagou mico e como vacilou. Quem mandou você beber, bebendo se atrasou. Quem mandou você beber, bebendo se atrasou. Eu disse, ô menina, menina, você bebeu. Você bebeu demais, menina, você bebeu. Bebeu demais. Eu disse, ô menina, menina, você bebeu. Você já está com seu nome na festa. Quando você passa, todo mundo ri. Mas você só quer beber e beber até cair. Mas você só quer beber e beber até cair. Eu disse, ô menina, menina, você bebeu. Você bebeu demais. Menina, você bebeu. Bebeu demais. Menina, você bebeu. Você bebeu demais. Menina, você bebeu. Chico que você armou, mandou três garrafas bebendo no pico. Depois pagou mico e como vacilou. Quem mandou você beber, bebendo se atrasou. Quem mandou você beber, bebendo se atrasou. Eu disse, ô menina, menina, você bebeu. Você bebeu demais, menina, você bebeu. Bebeu. Segura, menina. Menina, você bebeu. Vamos nessa. Bebeu demais. Tem apenas 20 anos, mas parece muito mais. Olha essa, menina, mano. Você bebeu. Bebeu demais. Tá perdendo a beleza e até o seu cartaz. Menina, você bebeu. Bebeu demais. Sempre toma mais de uma só não satisfaz. Menina, você bebeu. Deixa com a gente. Bebeu demais.